roubaram e me enganaram. Mas agora estou casado para as ruas obrigar. Eu não quero mais saber que as coisas nessa vida são do jeito.